gente. Partir do outro é tão bom que dá pra tocar com cavaco e pandeiro. Eu e o compadre que vai chegar daqui a pouco cansamos de fazer isso nas conduções. Muitas vezes a gente grava o sorriso de uma passageira. Muitas vezes a gente grava uma bronca de quem queria dormir. Mas a maioria das vezes a gente ganhava passagem, né? Pelo menos. Aí economizava pra tomar mais uma gelada no botequim e o pagode continuar. Era só fazer um verso pro trocador e tudo seguia normal. E a gente cantava mais ou menos assim. Não pense que o meu coração, não pense que o meu coração é de papel. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel. Não brinque com meu interior. Camarão, camarão que dorme. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. E camarão que dorme. Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário combinamos. Eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier, deixando com a moral do homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar. Eu vou sujar o quê? Claro que eu vou sujar. Um dia eu e meu compadre chegamos atrasados num pagode. Vamos fazer uma mudança. Chegamos lá, o pagode já tinha acabado a feijoada. Só tinha na lata de lixo casca de laranja. Aí a gente fez assim, né? É que eu fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. É que eu fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Que sobrou? O bagaço da laranja. Eu já disse que fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Que sobrou? O bagaço da laranja. Que sobrou, Zeca Pagodinho? Sobrou pra mim. É, o bagaço da laranja. Que sobrou? Sobrou isso aí, né? Eu falei, sobrou pra mim. Era duro. Que prazer, meu compadre.